Bûche, tout ma chapade, tout ma chapade. Le petit que la douleur va te dire. A ta poise en moi, Pela saco, não me encara, só os que tem o dom. Quatro em frascos, quatro poções, antifragos no som. Artes que faço, taco como bombas no lado bom. Apago ascos com ervas que deixam neurônios neon. O pela saco, não me encara, só os que tem o dom. Quatro em frascos, quatro poções, antifragos no som. Artes que faço, taco como bombas no lado bom. Apago ascos com ervas que deixam neurônios neon. Sigo o compasso em qualquer batida da cidade. Enriquece batida, alma nessa vida. Vida breve, alguns Dalai, uns baús, rumbro, taco e uns beck. Ouvindo meus sons pra chá, aquele santo que preste. Virando noite, trocando a noite pelo dia. Compondo e procurando um kit melhor de bateria. Perdi a força da voz, batindo sua pneumonia. Várias vezes não dormia, ficava pensando em planos horas. Rascunhando cronogramas no papel e na memória. Não me acho narcisista, mas valorizo minha história. Lembro o dia que acordei e falei, vou entrar de sola. Meu sonho é ser inteligente. Odiado como Brizola. Dá sangue e vida por motivos concretos como muros. Com só uma vela iluminando um palmo no escuro. Um barco à vela na tempestade tropical do ano. O que eu escrevo, escrevo sério, podem chegar me cobrando. Se eu tive ajuda, o DJ só quis me ajudar agora. Que a crítica opina, fala bem pelo mundo afora. Com facas abro trilhas, a gata brilha, me espera. Quem admiro tá na família vivendo a bepera. Versos alados são imortais, tais como Nosferatu. Voou de noite com talento conquistando o espaço. Com BP sigla em cima do meu coração tatuado. Desrespeite essa sigla, vou preso, mas eu te mato. O pela saco não me encara, só os que tem o dom. Quatro em frascos, quatro poções, antifragos no som. Artes que faço, taco como bombas no lado bom. Apago ascos com ervas que deixam neurônios neon. O pela saco não me encara, só os que tem o dom. Quatro em frascos, quatro poções, antifragos no som. Artes que faço, taco como bombas no lado bom. Apago ascos com ervas que deixam neurônios neon. Como ninjas sem treino, MCs lançam discos fracos. Oficializam suas estreias nos primeiros passos. A velha escola carioca não esqueceu os natos. Sabem que o R's não tem MPC, mas não é novato. Por isso o nome promo foi dado ao Esse é Meu Reino. Não tenho disco, só vou ter quando acabar meu treino. Fui criado a vida toda pra disputar com os primeiros. O que eu escrevia no boteco hoje é seu pesadelo. Vivi de morro e morro mesmo morando no asfalto. Por isso falo que tu não ousaria falar alto. Ninguém tá acima do rap, mas o rap é livre. Filhos da puta ditam regras, clichês e burrices. Sem julgar, mas aqui não tem futebol americano. Então pra que essa fantasia se tu tá forçando? Sei que fantasiados jamais estarão me amando. Opa, não rima ou rima e eu não tô me ligando. Se eu desse ouvidos eu seria igual a mais 200. Tempo livre, grande estúdio, mas sem nenhum talento. Sou indiferente ao tempo ruim que cai do céu cinzento. Durante o temporal guarda-chuva é meu pensamento. Meu santuário é qualquer churrasco com os amigos. Meus manuscritos têm conceito por 10 mil motivos. Se me ameaçam nas boates, ajo como bichos. Lâminas de 6 centímetros no ego de inimigo. O pela saco não me encara, só os que tem o dom. Quatro em frascos, quatro poções, antifragos no som. Artes que faço, taco como bombas no lado bom. Apago ascos com ervas que deixam neurônios neon. O pela saco não me encara, só os que tem o dom. Quatro em frascos, quatro poções, antifragos no som. Artes que faço, taco como bombas no lado bom. Apago ascos com ervas que deixam neurônios neon. O pela saco não me encara, só os que tem o dom. Quatro em frascos, quatro poções, antifragos no som. Artes que faço, taco como bombas no lado bom. Apago ascos com ervas que deixam neurônios neon. Cicla 2005. Até após a morte. Tamo na pista, vagabundo. Cicla 2. Cicla 2. Cicla 2. Cicla 2. Cicla 2. Cicla 2, até após a morte.